pista no zero, vento de 1.70 graus com 4 nós. A linha e decola da pista 1.0, Webjet 6708, afirmativo. 1.0 com curva direita, saída Gole, transição Gonza. Frequência do controle Salvador em 1.19.35, a torre em 1.18.60. Acione o transponder 5107, força aérea 4516. Correto, informe, pronto para o acionamento 4516. Salvador 3561. Paulo Salvador 3561. 3561, mantém escuta o instante. Sim, senhor. Impressionamento, reporte táxi. Informação Zulu, quando possível, autorização Brasília. Boa noite, sente, mantém escuta um instantinho. Na escuta. 08, contato radar vigilante, sobre nível 330, saída PUCA, transição Aracaju. PUCA, a subida PUCA, transição Aracaju, objeto 672. Boa noite, 84, passa o servidor 366, chame torre Salvador, 1.18.6. 8.6, boa. TAM 3561 no Brasília, 360, prepare a saída Gole, transição Ufita, guarde cópia, TAM 3561. Gole com Pinto, muito obrigado. Nada. Vou no meio no 3, Brasília. Prepare a saída Gole, Ufita e aguarde cópia, ou no meio no 3. Bruno 63, copiou? Opa. Bruno 63, prepare a saída Gole, o fita guarde cópia. Brasília, Bruno 63. Afirmativo, Gole, o fita aguardando cópia. Bruno 63. Torre Salvador, boa noite, gol 940. Se avisou com a aeronave da final e pronto no ponto de espera da 10. Zero, decola sem parada? Afirmo. Autorizado a linha decolada 1.0, vento de 1.70 graus, 0.4 nós. A linha decola da 10, 9.4. Salvador, boa noite, voo 984, passo interno, achar a travada. Aproximação em guarda de pista livre, tráfego da companhia iniciando rolagem, o vento é de 1.60 graus com 0.5 nós, o ajuste no 0 no 3. Aguardando pista livre, muito noite, eu devo receber a autorização dele, ok? Mantém escuta, Cota. Sente, aguardando, obrigado. Carro 65552. Prossiga. Possibilidade de executar o pushback, acionamento e copiar durante o táxi? que ainda não tem sua autorização, ok? É por conta e risco. Confirme. Não, negativo. Se não tem autorização, vai aguardar aí a sua escuta, o 6552. Ok, que eu conversei com o PLN no instante, ele recebeu seu plano lá para os 25, estava sendo enviado para o centro. Só um instantinho aqui, estimo no máximo uns 2 minutos. Maravilha, obrigado, 6552. 4516, táxi autorizado, reporte na hotel para cruzamento, 4516. Controle gol 1940. 940, contato radar vigilância para nível 400, saída da AEL, transição Guiné. 400, na AEL Guiné. Autorizado, pode esperar no zero, quando lá chame torre 1830, 3197. Ok, Lise Taxi, ponto 780, obrigado. Objeto 6708, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, altera 125, decimal 45. Solo 1, 0. Livre direita e chame o solo em 1, 2, 1. Boa noite. Ok, Lívia, chame o solo. O Força Aérea 4516 está autorizado o cruzamento da pista 10, 4516. Solo, boa noite, voo no 884, livrão. 884, boa noite. Observe a aeronave da Força Aérea que está cruzando a pista, vai taxiar sua frente, siga e reporte para ingresso na Juliette, voo no 884. Vai seguir o Força Aérea, informará para ingressar na Juliette. Tá, 3197, o solo. Na sua escuta, prossiga. Ok, 7, tá, já avistei, você está contornando o terminal. Ponto de espera, chame torre 1830. Ponto de espera, chama torre 18, meia dúzia, mudou para 30 agora, meia dúzia mesmo? Oh, desculpe, meia dúzia. Pode seguir em frente, por ingresso Juliette e a torre em 118,6. Positivo, Juliette, 118, meia dúzia, com a torre do ponto de espera da terra. Obrigado, boa noite, bom serviço, 3197. O Força Aérea 4516 seguirá o Airbus da TAM, como número 2 de 4516. Descarga cargo 6552, está pronto, copia? Afirmativo. Autorizado Eduardo Gomes, nível 400, a rota inicial Abezulu 20 até Teresina, após conforme plano de voo, decola 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia, e o seu transponder 5122, o lado de cargo 6552. Então, autorizado Eduardo Gomes, saída Momo Transição Flock, aerovia Uniforme Zulu 20, até Tango Romeu Sierra. Após conforme, sendo que decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, nível 400, com frequência do controle 119.35, no transponder 5122, pulando da carga 6552. Correto, autorizado pushback acionamento, parte de carga, acuse pronto para o táxi 6552. Acusa pronto para o táxi, autorizado pushback acionar. Voo no 884, ingresso na Juliette, seu portão de número meia dúzia. 884. noite, é o 3197, com a gente 0 da 10, pronto. Da 397, autorizado a linha de decolada 10, 170 graus, conte com nós. Autorizado a linha de decolada pista 10, o TAN 3197. A colagem do Airbus ali mantém. Três, cinco, meia, uma, tá pronto, cópia. Pronto, cópia, o TAN 3561. Brasília 360, Pezulu 17. Decola a pista 10 com curva direita, saída gole, transição Ofito. Frequência do controle 119.35, a torre em 118, meia dúzia. Seu código transponder 51163561. 360, Pezulu 17, decolada destra à direita na gole Ofito, controle de 935, 1286, 5196 no transponder. Correto, informe pronto para puxar o acionamento. Está pronto, cópia? Pronto, cópia, vou no meio, 13. Autorizado Brasília, nível de voo 340, Pezulu 17. Decola da 10 com curva direita, saída gole, transição Ofito. Frequência do controle 119.35, a torre em 118, meia dúzia. E o seu transponder 5113, gol 1613. Ok, autorizado Brasília, nível 340, piloto Zulu 17, decola na gole Ofito, da 10, com curva pela direita, controle 10935, a torre 10816 e o transponder 5113, gol 1613. Informe pronto para puxar o acionamento no 1613. Informará quando pronto, gol no 1613. Rota 3197, contato radar vigilante, suba nível 380, saída da outra edição Black. Gente, subindo sem restrição 380, obrigado. Salvador, boa noite, suba 1070, formação do Lu, Luano Mari, eu não sei nada dessa. Comunicação autorizada via. Chegada Mário para 2.500 pés, depositado pelo Sr. Vitor 366. Via, Mário, Estado, CVV, DC3. Decorado e agremista. Vou matar o auxileiro. Hoje eu sou santista desde pequenininho. Controle, eu tá 397, a possibilidade de Leda, El ou Leda? 397, vou direto Leda. Ok, obrigado. Série 45 no meio, autorizado a decolar da 10, vento de 1.0 graus, 0 menores. cargo 6552, está com BOAB de 03, autonomia de 6 horas e 4 minutos, alternando Sierra Bravo, Sierra November. Santarém, não é isso? Afirmativo e pronto para táxi. Autorizado seu táxi, ingresse Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 118, meia dúzia, uma boa noite, 6552. Ok, Juliette Alfa no ponto de espera, 118, meia dúzia, é para cargo 6552. Boa noite, professor, consigo no meu contato, radar vigilante, supernível 320, saída agora. Juliette para o 320, autorizado, saída agora. Chame centro Recife, frequência 128, decimal 8. 288 com Recife, 3197, boa noite. Boa. Sacago 6552, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento de 190 graus, 06 nós. Gente, está autorizado alinhamento e decolagem da pista 1-0, abre sacago 6552. Para o táxi, estamos com 9-0 a bordo, 4 horas de autonomia, alternamos Campinas. 3603, sem identificação, autorizado via chegada Mari para 2000 pés, ajuste padrão 1013, vigilância radar. Via 1013, boa noite. A velocidade está liberada na terminal. 3-3-3-3. Boa noite, Bono 6-1-3.0-0-0, pronto. Após a laje do 767 ali mantém. Após a laje do 67 da Ásia, ali mantém a 1-0, Bono 6-1-3. 9-0, sem identificação, autorizado via chegada Mari, desce para o nível 050. Via Mari, CZ935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. A Santiago 6552 decolou na Momo. Cargo 6552, contato radar na decolagem, suba ao nível 400. Autorizado, nível 400, apta cargo 6552. Para o táxi 3561, POB de 68, autonomia 350, oficina com fim. Táxi autorizado para o ponto de espera, cabeceira 10, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 118, meia dúzia, uma boa noite, 3561. Max Juliette Alfa, quando lá 18, meia dúzia, 3561, boa noite. Tá, 366, 468. Série 45 no meio, chame Centro Recife, frequências 1288, alternado no 3325. 1288, 13325, Centro Recife, muito obrigado, boa noite. Último voo. Zero, chame torre em 186. 186, até a volta, obrigado. É bom posto. Autoriza a proa de Momo, APSA 6552. Autorizado, APSA 6552. Vindo, obrigado. Controle Salvador para 9410, quantidade de aeroporto lá em nave. Será possível sim, voando Mari, Mari TAP, após ETAP, servindo a 366. Gente, após ETAP, servindo a 366. Antônio de Salvador, boa noite, 1613 da Volta Colômbia. Boa noite, voo no 613, contato radar na decolagem, suba nível de voo 4, aliás, 340. 340, bom. Cargo 6552, chame Centro Recife, frequências 1-2-6-8-5, alternado 2545. 1-2-6-8-5-1-2-5-4-5, Centro Recife, sim. Boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Salvador, muito boa noite, 4070, final da 10, baixar travado visual. 070, pouso autorizado no 0, vento de 1,60 graus com 0,5 nós, informo restrição, primeiros 90 metros da pista, 1,0, impraticáveis. Livre pouso no 0, primeiros 90 fora, 4070. Executar a renave, LSX6 sem light. Beleza, 2 soldados, 3, 410 está autorizada por uma do Serra Vitor 366 descendo para nível de voo 040. Serra Vitor 366 para 040, 9410. Boa noite, 85, boa noite, prossiga. Boa noite, nível 400 para Guarulhos. 400 Guarulhos, será coordenado, prepare a saída da El, transição de NER. Gente, da El de NER. Ponte para pronto, 3561. Autorizado, Alemã, tem 10, 3561. Alemã, tem 10, 3561. 4070, solo aos 31, no direita, solo em 121, décimo 9. Segunda direita, solo 219, 4070. Sérgio, Airbus da companhia, 12 horas, 11 milhas. Gente, 294, 10. Azul 4070, boa noite, tem táxi autorizado, Alfa Juliette, portão número 9, 4070. Tem táxi de Alfa Juliette, portão 9, Azul 4070. Zero, reduza para 210 mais. 210 mais, está nas 410. 3603, autorizado o LSX6 sem glide, pistão 0, informa interceptando a final. Portará 3603. Transição de NER. Frequência do controle em 119.35, a torre em 118.612. Transponder 5124, gol no 885. Autorizado 400 para Guarulhos pela Amplio 50, pista 10, saída com curva direita da El Giner 1935, 18, meia dúzia a torre, transponde 5124. Correto, informe pronto para puxa acionamento, gol no 885. Chamará pronto. 3561, está passando 2000 pés.